Salve, salve, coelhada! Começou 2017! Decadentes voltando depois da apresentação americana de ontem. Era, inclusive, a gente tinha prometido fazer um programa de férias, né? Mas as concorridas agendas de final de ano de nossos participantes não permitiram. Então a gente volta é hoje mesmo, é depois do primeiro jogo, como sempre com a participação atleticana do vizinho do Alisson, que não deixa a gente fazer o programa quieto. Tá aí latindo igual, freneticamente, igual maluco. Né, Alisson? Dá seu boa noite, então, já que tá aí. Olha lá. Eita, ele não vai deixar, não. Agora Aproveita o sim, intervalo. é porque tava vazando um áudio aqui, eu tava sem entender se você tava falando, se era o replay, o que que era. Mas boa noite, estamos aí, 2017 começando, e o Coelhão começou ontem, se não com um resultado que interessante, pelo menos com um futebol que não foi também terrível, não. Teve coisas boas e coisas ruins, estamos aqui para debater isso aí. Exatamente. Hoje também tem Sérgio Tavares, que tá aí com os meninos, né, Sérgio? Tá, a patroa fugiu, te largou com as crianças, então os meninos aí fazendo a zorra. Não é exatamente cachorro, mas faz barulho do mesmo jeito. Então dá sua boa noite aí, meu querido. É, Sérgio. acho que no os meninos devem ter sequestrado ele, trancaram em outro quarto. Estão Alguma coisa brincando de aconteceu. índio. É, esconde-esconde. Esconde-esconde. Então, lá, prenderam o Sérgio. Então, gente, Boa daqui a noite. pouco Ele não tá. ah, agora vem. Libertaram. Fala, Ufa. Sérgio. Consegui, consegui. Tô vivo. Vambora. É isso, gente. Primeiro programa do ano. Tá todo mundo reaquecendo ainda as gargantas, pegando os trejeitos de volta. Já esquecemos como é que faz esse trem. Tivemos nossa pausa, né? Nosso intervalo de América. Eu não sei como é que vocês lidam com essa situação entre temporadas, né? Mas assim, eu sei que tem gente que fica muito vidrado, tem uma certa crise de abstinência, principalmente quem vai a campo, fica morrendo de saudade e tal. Eu prefiro fazer um trabalho de desintoxicação, né? Para deixar, porque a América é uma droga forte. Né? Isso a gente sabe, a gente está aí há muito tempo acompanhando a América, não é para iniciantes. Então, eu prefiro passar por um processo de desintoxicação. Eu esqueço que a América existe, vou para Papai Noel, comer panetone com passa ou sem passa, ou arroz com frutas cristalizadas, esse escambau que esse povo inventa de botar maçã em salada também, em maionese, que eu nunca vi. Mas, gente, pelo amor de Deus, né? Não sei por que essas coisas, mas o povo faz isso, é família, a gente reúne, vai, aceita, né, esse tipo de impropério. E aí eu fico desintoxicado da América. Vejo a notícia aqui e ali, mas não me preocupo muito, não. Vocês vão para desintoxicação ou vocês vão tremer na crise de abstinência? Oh, eu, tipo assim, na abstinência eu não fico, não, mas eu gosto dessa parte de negociações, de rumores, quem que vai trazer, quem que não vai, a montagem do elenco, essa parte me interessa. É, e nesse finalzinho agora, tava dando saudade de ir na Independência, já matei essa saudade ontem, agora também já tá resolvido. E você, Sérgio, como é que fica? Não, eu dou uma desligada também, normalmente em Natal, Réveillon, então eu dou uma desligada geral. Mas vai chegando uma semana, 2 semanas antes, assim, eu já começo a ficar impaciente também. Sei como é que é. Já tava impaciente para começar o Decadentes, já tava. Vamos começar esse trem logo. Tá certo. Bom, não estão aqui, claro, vocês estão sentindo a falta. Primeiramente do Corneta. Corneta, a gente já sabe que ele não pode participar sextas-feiras, que ele tem lá os compromissos dele lá, profissionais. Então, exatamente por essa razão a gente resolveu marcar o programa na sexta, sabendo que ele não pode participar. E o menino Ramon ia participar. Mas parece que ele recebeu um telefonema lá da Rua Espírito Santo 284. Para quem não é de Belo Horizonte, é onde está localizado ali o Motel Mimos. Parece que ele precisou Coisa de passar qualidade, hein? de excelente qualidade ali, perto da rodoviária, Praça da Estação, aquela região ali, muito boa. Então parece que ele foi lá resolver algum problema nessa vida dupla que ele leva em manutenção de veículos em área de motéis. É Espírito Santo com Caetés, tá, gente? Pra quem tiver interessado. É, mas é isso. Bom, nós vamos falar hoje de quê? Nós temos algumas coisinhas na pauta, né? Uma das poucas vezes que esse programa tem pauta. Nós estamos pensando em fazer isso com mais frequência em 2017, para organizar um pouco mais a bagunça. Mas a pauta de hoje nós temos, obviamente, a estreia do América na temporada 2017 contra o Ceará ontem, aquele 0-0 da Primeira Liga. Nós temos as novidades decadênticas, que são o grupo de WhatsApps, não sei quem inventou, não sei quem teve essa ideia. O que eu gostei é que assim, eu fui viajar, estava sem sinal, resolvi dar uma saída do grupo depois da primeira semana, eu acho, e tal. E aí quem teve que segurar o rojão foi exatamente quem inventou, então achei ótimo. mas eu já votei, tô lá. E é claro que, como um grupo de troca de mensagens, é óbvio que a sua função primária acaba sendo o relacionamento ali entre os ouvintes e a gente conversar, um grupo sobre o América, para falar única e exclusivamente de América, certo? Qualquer outro tipo de material pornográfico, seja ele de cunho sexual ou político, está vetado, né? Pornografia só que o América apresenta para a gente. É a única putaria que a gente vai aceitar são as que o América faz com a gente. O resto a gente não vai debater. E mesmo quando o tema é América, quem está lá já viu, né? Quando o tema é América, nós queremos um debate no mínimo sadio, construtivo. Se entrar para começar com pataquada, para bagunçar o coreto, sabe? Não vier para somar no debate, não é que todo mundo é cordeirinho, todo mundo tem que concordar, de forma alguma. Mas há formas e formas de se discordar e de se conversar com o coleguinha. Então, parece que já teve uma limpa aí, não é isso, Alisson? Teve. Tivemos que... Teve que já, ter. Já que o Big Brother começou, tivemos que eliminar alguns lá. É. Eu como o único participante do Decadentes, até onde eu sei... não, acho que o Ramon já teve lá também. Mas que participou do grupo da Vacoelhada no WhatsApp, eu vou falar com todas as letras. O Marco Antônio, que me desculpe, eu sei que ele não tem nada a ver com o grupo, mas se leva o nome da torcida dele, ele tem a responsabilidade dele. Aquilo ali é uma balbúrdia. Aquilo ali não tem nada, não acrescenta nada na vida da pessoa. Então o Formiga me socou naquele trem lá, eu fiquei lá calado, só observando, fazia um comentário ou outro pontual de alguma coisa que fosse mais pertinente, mas no geral, aquilo ali era uma coisa totalmente que não somava em nada. Então, assim, não é isso que nós queremos para o grupo do Decadentes. Aqui nós temos nós cinco, né, os três aqui do programa, mais o Corneta e o Ramon, eles são os administradores do grupo, sendo que tem dois lá que eu nem lembro quem são mais, mas são os que vão ficar mais responsáveis pelo grupo. E a gente vai tentar fazer um controle. É claro, mas agora que... tá indo muito bem, Henrique. Tá agora indo muito bem. Exato, então. Muito bem. Ontem as conversas sobre o jogo. Bem interessantes. As pessoas até votaram em Colatina e uh-huh. em Bala e tal. Agora tá bem legal. Quem quiser entrar no grupo que tá ouvindo aí, ou que vai ouvir depois o gravado, e quiser entrar, procura a gente lá na página dos Decadentes. Manda lá um inbox que a gente dá um jeito. A página do Decadentes também é conhecida como a fanpage do Facebook, facebook.com/decadentesamg. Então manda um inbox lá, pode mandar uma DM no Twitter também que a gente vê, e aí a gente conversa e bota vocês lá dentro. E inicialmente foi passado por link, depois dessa diáspora que aconteceu na última semana, aí nós resolvemos conter um pouquinho mais essa entrada, mas... Tá, todo mundo pode entrar, todo mundo que quiser participar vai poder participar. Esse filtro de entrada é só para a gente saber quem está chegando agora, e a gente vai mandar um textinho e falar, olha, o que a gente quer é isso, as regras de conduta são essas. Nada muito elaborado, não, é o básico, gente, o do bom senso. Então, eu estou comentando mais sobre o que aconteceu, para que aqueles que a gente... Eu soube que teve uma debandada na semana passada de gente que chegou lá e falou, pô, vai ser a mesma bagunça de sempre. Não, não vai. A gente tá começando, a gente também tá aprendendo a lidar com o grupo em si, E a gente vai tentar organizar da melhor maneira possível para que seja um ambiente saudável de debate sobre a América, que seja saudável para todo mundo. Certo? Isso aí. E o mais legal do grupo do WhatsApp é que só pelo grupo do WhatsApp é que poderá ser enviado o palpite para os bolões dos decadentes, não é isso, Watson? Isso aí. Essa é outra novidade que a gente está lançando. Então, participação gratuita no bolão, ninguém paga nada. E ainda concorre à camisa oficial. E a gente ainda vai tentar, não prometemos, mas vamos tentar alguns outros brindes até o final do campeonato aí. O bolão é só dos jogos do Campeonato Mineiro. Então, a partir desse próximo jogo contra o Democrata de Governador Valadares, já tá valendo. Então, quem não entrou no grupo ainda, dá um jeito de entrar, porque aí já começa a contar a pontuação a partir desse próximo jogo. E lá no final do Campeonato Mineiro, seja no final da primeira fase, ou se o América classificar, tomara que sim, semifinal e final, contando todas as participações do América, só vale palpitar em jogos do América. Exato. Lá no final, quem tiver mais pontos, ganha a camisa. Muito bem. Tem um esquema de pontuação, que aí depois eu vou deixar para o Sérgio explicar melhor, e a gente vai dando esse retorno lá no grupo do WhatsApp sobre quem está liderando e tal, enfim. A gente ainda vai abrir as apostas lá, não está aberto ainda, mas quem quiser participar já corre, porque já pega esse primeiro jogo, porque senão já vai sair atrás, porque os outros já vão ter pontuado e você vai ficar para trás. Exatamente, ou não, né? Às vezes ninguém pontua. Pois é. Ô César, você quer falar? Eu vou pegar esse gancho exatamente. Por isso que é difícil. É difícil não pontuar, porque a gente criou um critério e mesmo você errando quase tudo, você consegue fazer alguns pontinhos. Nunca é legal. E é isso. Competência humana. Então, a quantidade de pontos que você pode fazer em um jogo é 0, 3, 4, 7 ou 10 pontos. Então você vai ter uma variação de até 10 pontos aí de se você perder o primeiro jogo. Mas a gente vai sempre apostar no vencedor, né, e no derrotado ou no empate. E vai apostar no número de gols de uma equipe e número de gols de outra. Então, às vezes, vou dar um exemplo prático. América e Democrata, eu fui lá e botei 4-0 pro América. Uhum. Porque foi lá e ganhou de 7-1. Eu vou fazer 4 pontos, porque eu só acertei a vitória do América. Exato. Eu não acertei o número de gols do América nem o número de gols do Democrata. Muito bem. Entendeu? E se você tivesse, ô Sérgio, e se você tivesse jogado 4-0 no jogo de ontem? 4-0 no jogo de ontem. Eu faria 3 pontos só. Porque eu acertei o número de gols do Ceará. Olha aí. 3-0. Entendeu? Entendi. Eu apostei na vitória do América, no 4 gols do América e 0 gols do Ceará. Eu só acertei os 0 gols do Ceará. Eu errei os outros dois. Então, mesmo não tendo acertado quem foi o vencedor, ou no caso, que a partida seria o empate, entendeu? Você acertando o número de gols que uma das duas equipes fez, 3 pontinhos imprimir, pelo menos, você vai guardar na gaveta. Sim. Olha que beleza. 3 pontinhos na capanga. Então, é fácil de pontuar. Eu tô devendo, e aí é porque eu tava na praia, gente, eu tinha mais o que fazer, vocês me desculpem. Eu tô devendo publicar o regulamento do bolão no blog do Decadentes, que é o wordpress.com/decadentes. Não é isso não, é decadentes.wordpress.com. Isso vai ser publicado em tudo, né, gente, como a gente sempre faz. Sim. Então, até o final desse programa, o programa vai estar publicado no blog, também vai ser publicado o bolão, as regras do bolão, né? E aí todo mundo vai poder ver direitinho e tal. Quem quiser participar, vambora. São dois bolões que estão programados para esse ano. Um é o do Campeonato Mineiro e o outro é da Série B. Não é acumulativo, não é o bolão do ano. Então a gente vai ter um bolão rapidinho agora, é um tiro curto, né? Como são só os jogos do América, são pouquíssimos jogos. Vão ser 11 jogos na primeira fase e aí mais até a conquista do bicampeonato. Teremos aí mais outros 4 jogos. Então são no máximo 15 jogos. Você vai ter que palpitar ali para levar o prêmio do Bolão do Campeonato Mineiro. Qual que é o prêmio do Bolão do Campeonato Mineiro, Sérgio? É uma camisa do América oficial. Uma camisa do América oficial, modelo 2017. Não só a camisa oficial, é uma camisa de jogo. Isso. Do ano passado, verde e preta. Tá sem numeração, se não me engano. Mas é uma camisa de jogo que o Corneta arrumou e a loja do América tá oferecendo então pro bolão. Esse é o bolão do Campeonato Mineiro. Qual vai ser? Deixa eu ver aqui o regulamento. Eu não li o nem li o regulamento, bicho, que vergonha. O envio das apostas. Vai ser feito. O envio das apostas vai ser só no grupo do WhatsApp. Isso aí eu ainda estou em conversas com o Sérgio, mas muito provavelmente a gente vai abrir só no dia do jogo. Muito bem. É difícil da gente conseguir acompanhar naquele mundaréu de mensagens lá. Então, provavelmente, o jogo contra o Democrata vai ser domingo ou segunda? Domingo. Então, no domingo de manhã, provavelmente, a gente abre a... Pode ser que nessa primeira rodada a gente faça diferente, porque o Sérgio tem que criar todas as abas na planilha lá, né? Mas a gente ainda vai discutir isso. Mas, quando for abrir as apostas, a gente manda lá no grupo. Abertas as apostas, todo mundo que for apostar, isso é o mais importante. Nome, sobrenome, América, tanto versus tanto time adversário. Porque a gente tem muita gente que no WhatsApp não cadastra o nome lá, e aí quando manda no grupo, você só vê o número de telefone do cara. A gente não Exato. Vai fazer por número de telefone, a gente vai fazer por nome e sobrenome. Eu vou apostar, eu coloco lá, o Alisson Fernandes, América 4, 0 Democrata. Você só essas apostas serão aceitas? Exatamente. Então, assim, a aposta só vai ser válida, isso está no regulamento, se ela for postada dessa forma. Então tem que ter o nome, eu vou lá, Henrique Pinheiro, América 2 a 0 Democrata. Quem quiser colar o palpite correto desse jogo agora, já fazer 10 pontos, já estou dando boi aqui e falando para vocês qual que vai ser o resultado. Então, América, Henrique Pinheiro, América, na postagem. Ah, não, mas eu cadastro o meu nome no WhatsApp. Não importa, amigão. Para a gente fazer esse controle, a gente precisa que na postagem esteja o nome. E haverá um horário limite para postagem desse palpite. Até uma hora antes da partida. Exatamente. E outra coisa importante, Henrique. Tá. Nós vamos pegar a primeira aposta da pessoa. Eu coloquei lá o Alisson Fernandes, 4x0 América. Aí depois eu fiquei sabendo que o Hugo machucou. E o Hugo ia fazer 3 na minha contagem. Aí eu quero mudar para 1x0. Não, acabou. Não. Porque senão vira bagunça, senão o cara quer trocar o palpite toda hora. Não é que vira bagunça, é porque nós não temos força... nenhum sistema pronto que aceite esse tipo de coisa, gente. Vai ser tudo manual. A única coisa que não vai ser manual vai ser o cálculo do ranking. Isso porque o nosso mestre do Excel já programou a planilha inteira para fazer esses cálculos todos. Mas o resto, o lançamento de cada aposta, ela vai ser feita manual. E aí vocês vão ter que ajudar a gente, né? Porque nós não podemos ficar cuidando da vida só para o quê? Outro dia eu vi um negócio na internet, agora que eu tô lembrando, você tá falando aí de mestre do Excel. Ah. Os caras pegaram uma foto do Axl Rose e falaram que ele é o Axl Rose. Nós podemos apelidar o Sérgio de Axl Rose. É o nosso Axl Rose, então. Preparou já, tá? Olha, eu vou te falar que na sexta série, na aula de inglês, eu fiz um cosplay de Axl Rose, então eu tô em casa. Olha aí, ó. Eu só acredito vendo foto, tá certo? Por favor, na minha mesa, não. Segunda-feira de manhã. Graças a Deus, não tem foto. Puta, nós estamos fugindo do assunto, também que eu lembrei do outro aqui, por causa desse negócio de cosplay, depois eu conto. Que eu fui convidado a ser cosplay do Genival Lacerda na sexta série. É foda, né, bicho? Mas você tá levando essa série até hoje, isso. Eu não queria contar, não era porque. Não. Era só para não desviar do assunto do programa. Porque afinal, isso aqui ainda é um programa sobre a América. Vamos voltar pra porra do bolão. Vamos lá. Então a postagem vai ser feita no dia do jogo, com até uma hora de antecedência do jogo, colocando o nome, sobrenome, palpite, América tanto, time de lá tanto. É isso. É um padrãozinho, não mata ninguém, ninguém vai gastar dedo por digitar isso tudo, né, gente? Então a gente vai ter... Já fica de pré-aviso aí que domingo você vai poder dar esse palpite. Se a gente puder antecipar, se a gente for antecipar, se o Alisson e o Sérgio resolverem antecipar, vocês vão ficar sabendo também. O mais importante agora, para quem não está no grupo do WhatsApp, é saber que precisa entrar no grupo do WhatsApp. Então você tem até domingo para você poder participar da primeira rodada do América Democrata. Como entrar no grupo do WhatsApp? De novo, qualquer contato e mensagem direta para a gente. Pelo e-mail, mantendo o nosso espírito esportivo, @decadentes.com.br. Ah, nossa senhora, eu estou viajando. Mantendo nosso espírito esportivo, @gmail.com. Pelo Facebook, que é provavelmente a forma mais fácil, você manda uma mensagem inbox lá pra gente na fanpage, facebook.com/decadentesamg. Pelo Twitter, twitter.com/decadentesamg, pode mandar uma mensagem direta também. É isso, tá? Ou você tem algum amigo que tá dentro, fala aí com seu amigo, fala, fulano que entrou. Aí a gente bota também, a gente dá um jeito. Certinho? O que mais? Já enrolando vamos demais. Falar do jogo. Vamos falar do jogo. Bom, o América enfrentou o Ceará, foi 0-0. Um primeiro tempo bem, mais ou menos, bem, estamos começando a temporada mesmo. Um segundo tempo que houve uma melhora. E, de modo geral, eu gostei do jogo. Por quê, Henrique? Não porque tivesse qualquer grande coisa ali, não tivemos nenhuma atuação brilhante. Mas, comparando com o América de 2016, eu achei um time mais ofensivo do que aquele outro. Um time que criou mais oportunidades e foi mais assertivo do que o time do ano passado. Por essa razão, eu gostei do jogo. Atuações individuais, tarará, eu tenho lá minhas críticas, mas não me preocupam agora, porque é início de temporada. Warson, seu pitaco. Eu também, do jogo eu gostei, não vi um América ofensivo dessa forma, ou mais ofensivo que o do ano passado. Essa parte, inclusive, foi a que eu não gostei. Uhum. América, ao defender, jogava num 5-4-1 bem medroso, assim, com os dois laterais plantados, o Alex, sim, de zagueiro, que o Anderson, depois da entrevista coletiva, tentou justificar dizendo que ele não estaria tanto de zagueiro, mas estava posicionado como zagueiro, sim. Uhum. Mas eu gostei de algumas coisas. A gente, no primeiro jogo do campeonato, a gente tem que ter essa noção que qualquer coisa tem que nos alegrar. Por exemplo, ontem, eu não vi nenhum dos contratados sendo horrível. Isso, para mim, é um ponto positivo. Para mim, os caras que foram os piores em campo no jogo de ontem foram os que já estavam aqui. Para mim, Tony e Hernandes. E isso é bom. Isso é sinal que a gente trouxe reforços que parecem que vão ser melhores. Outra coisa, consistência defensiva. Foi boa. É claro que pelo menos para mim, havia um excesso de jogadores ali. Talvez por isso ela tenha sido boa. Outra coisa que influencia é que o ataque do Ceará, de fato, não levou grande perigo e não tinha muito o que fazer ali. Então não dá para a gente sair por aí falando, acertamos a zaga, porque a gente ainda pegou o Ceará, tem que ter calma. Mas, ao mesmo tempo, dá para ter um pouquinho de positividade nisso aí, porque, de fato, a zaga foi bem. O Ceará não teve muita chance e acaba que no último lance lá, né, quase no último lance, o Ceará ainda manda uma bola na trave, quase ganha o jogo. Foi. Mas o domínio do jogo foi do América, da segunda etapa, mais ainda. E além disso, a gente teve algumas peças individuais ali que sobressaíram. É o que eu falei no grupo hoje do WhatsApp. Primeiro jogo, não é para chamar ninguém de merda, não é para falar que ninguém é ruim, mas também não é para empolgar e falar que ninguém é craque. Mas que o Blanco teve uma atuação, Gustavo Blanco, volante, teve uma atuação muito boa, teve. A gente precisa... Da mesma forma que os que não tiveram uma atuação boa, a gente precisa aguardar mais alguns jogos para ter uma opinião mais abalizada sobre eles, o Blanco também a gente precisa. Mas o cartão de visitas foi muito bom. É um moleque que joga tendo ciência do jogo. Ele demonstrou estar ali ciente do que estava fazendo, com muita clareza, assim, levantava a cabeça... distribuir a bola e para tomar também, para marcar muito bem. Essa parte foi uma parte bem interessante. As outras peças não pelo menos para mim, não houve nenhum grande destaque. O Auro também foi muito bem, mas no resto ficou na média. Para uma estreia, é isso que a gente tem que ter em mente. É uma estreia, é complicado, não é contra um time qualquer. O Ceará é um time, na média do que a gente vai encontrar dificuldade esse ano, é aquilo ali mesmo. E o América é o time. O América com certeza tem um elenco muito mais reformulado do que o Ceará. O América mudou quase todo mundo. O América ontem entrou com 7 jogadores novos, 7 que começaram a treinar outro dia. Isso é uma mudança muito radical. Então, pesando todo esse contexto aí, para mim, eu saí satisfeito. Eu achei uma boa estreia. Tô com você. Quando eu digo mais ofensiva, eu agora vou ponderar o meu comentário. Mais ofensivo que o ano passado, de fato eu não vi um time muito ofensivo. É porque comparar com o ano passado também era mais fácil, né? Fica muito fácil você ter um time mais ofensivo contra um time que não era ofensivo de forma alguma. Mas talvez, Henrique, a sensação de mais ofensivo que você teve é porque jogadores um pouco melhores do meio para frente conseguiram criar mais jogada. Não necessariamente porque o time estava mais ofensivo dentro de campo, mas é porque são jogadores melhores. Ano passado a gente tinha Nixon e Michael que não criavam nada. Então, talvez essa seja uma diferença também. É possível. Ofensivamente, o time do ano passado era muito ruim. Talvez por isso eu tivesse ficado com essa impressão. Seu Sérgio. Ó, eu até estava um pouco otimista, mas o Ramon não veio. Então, alguém tem que fazer um contraponto aqui. Não vou ser o chato, tá? Eu acho o seguinte, eu concordo com a maioria do que vocês falaram, mas o jogo foi ruim. Sim, no geral, se eu tirar, que é, numa estreia você tem que relevar um pouco, é o primeiro jogo, o time não tá entrosado, uhum. Isso tudo a gente tem que relevar e a análise vai relevando isso. Mas o jogo foi ruim, não me agradou, o jogo em geral, não só da média, do Ceará também, foi um jogo morno, chato, sem muita coisa, lances mais agudos. Eu concordo que o América foi mais ofensivo nesse sentido que você está falando. O Mateuzinho deu um bom chute. O Hugo teve algumas duas ou três boas chances. Que poderia ter entrado uma bola ou não, né? Mas já foi mais do que foi ano passado. Então só nisso o América foi mais ofensivo. Concordo com isso. Uhum. Mas se eu não relevar, eu vou falar assim, não, começamos mal. Para eu elogiar hoje, vai ter que ser, não, é porque é primeiro jogo, o time tá novo, não tá entrosado, todas essas desculpas que a gente tem que dar. É, desculpas, mas são os fatos, né? É um time novo, pesa, mas eu concordo com você, no geral foi um jogo ruim. Se a gente tirar essa... todas as ponderações que a gente faz, foi um joguinho bem safado. É porque eu penso o seguinte, se esse jogo fosse, sei lá, no, na nona rodada do Mineiro, a gente ia descer o cacete aqui, entendeu? Porque foi um jogo ruim, o América já não pode... nós estamos jogando a Primeira Liga, esse era o jogo mais fácil da Primeira Liga, os outros dois vão ser mais difíceis que esse. Quer dizer, claro que o América pode ir lá e ganhar do Flamengo e do Grêmio, claro que pode, tomara que faça isso, mas se você for olhar, esse seria o jogo mais fácil. Era contra um time mais fraco e era em casa. Então o América tinha que se impor mais. Então, se você for relevando, ok. Mas se você só olhar o jogo, não. O América foi fraco e tem que melhorar ainda bastante. Ô, Sérgio, se a sua missão era substituir o Ramon, você tá fazendo bem, viu? Você tá de parabéns. Você tá de parabéns. Combinei com ele, ele não pôde vir, então pode deixar comigo. Então tá. Isso, Espírito Santo, Caeté, gente. Ô Henrique, participações aqui, ó, várias. Vamos, pode. O Felipe manda aqui que ele é o décimo ouvinte, tá perguntando cadê o prêmio dele. Seu prêmio é ser o décimo ouvinte decadente, então, ótimo prêmio. Parabéns. O Rony Franks Formiga manda aqui que ele curtiu a zaga ontem. Ele curtiu o jogo, que a zaga foi bem. Pra ele, o Alex Silva foi um monstro, apesar da pichotada no primeiro tempo. E ele fala que o Felipe Amorim deveria ter entrado para jogar junto com o Hugo. E ele entrou, na verdade, no lugar do Hugo. O Brendo, caçulinha, manda aqui, que já no primeiro jogo e os cornetas já estão aí com força total. O Guilherme Chaves manda que o Ramon e o Corneta já começaram um ano faltando, e ele manda aqui, ainda bem, né? Pois é, a gente concorda. O Arthur manda, primeiro tempo aquela formação era incompreensível. Nós vamos debater aqui sobre a formação, eu também tenho as minhas críticas sobre a escalação inicial. O Thales Maciel manda aqui que o time de ontem estava com o mesmo problema do time ano passado, ou seja, não tinha meio campo, e era só ligação direta dos zagueiros com do João Ricardo para frente. E aí a gente tem aqui um outro Thales. Aí é que eu te falo que esse programa tá bombando de audiência. Qual outro programa no Brasil tem dois ouvintes chamados Thales? Não tem. Com grafias diferentes no nome. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil, cara. E aí o outro Thales, o Thales Costa, manda aqui que ele queria ver o Macton no lugar do Hernandes e o Blanco mais adiantado. Marcos Vinícius, o América foi mais ofensivo porque estava em casa e Tony e Hernandes não podem jogar, na opinião dele. Eu vou discordar só que o América tenha sido mais ofensivo porque estava em casa. Porque eu não acho que o Ceará tenha recuado ou qualquer coisa assim porque estava jogando fora, não. O Ceará está muito acostumado a jogar com o América para ter qualquer tipo de receio nesse sentido. Discordo um pouquinho só disso. O resto eu acho tudo muito ponderado, muito bem colocado pela nossa audiência. Altíssima qualidade. Tem só mais uma aqui que é do Francisco Wilmer, que ele mandou lá no grupo do WhatsApp. Ele mandou aqui que ele ligou no celular e no computador para dar mais audiência. Aí, tá vendo? Se alguém merece o prêmio, é ele. Você ligou no celular e no computador? E no tablet? Tá em tempo ainda. Muito bem. Que mais? Então, eu queria falar sobre escalação. Sobre escalação. A parte que não me agradou foi a escalação do Enderson Moreira no jogo de ontem. Pra mim é imperdoável ele escalar um time com três zagueiros, o Messias terminar o ano jogando a bola que ele terminou o ano passado e ele improvisar um lateral como zagueiro colocando o Messias no banco. Eu não sou dos que defende a base a qualquer custo, eu não sou dos que acha que a solução do América é a base por si só, eu sou a favor dos da base que jogam bola. E o Messias, no ano passado, ele pegou um rabo de foguete danado na Série A, tendo que marcar ataques poderosos de Série A, e ele foi um dos jogadores que nos fez ter um pouquinho de consistência defensiva ali do meio para frente no campeonato. Se a gente deu uma melhoradinha daquele meio para frente, muito se deve, primeiro, ao Roger, que entrou bem no início, depois teve uma queda, e ao Messias, que pegou esse bastão e segurou até o fim. Então, o que me preocupa é, jogador de futebol tem o timing, e você tem que usar isso. Eu me lembro bem do Fred. O Fred foi para a Taça São Paulo, desacreditado, estava pensando em parar de jogar futebol, foi lá, fez aquele gol com 3 segundos, voltou, o América aproveitou o que ele estava no tempo certo, continuou lançando o moleque. Hoje o moleque é um cara que com uma carreira muito vitoriosa, ainda é titular de uma equipe importante, jogando Libertadores, Campeonato Brasileiro e tal, tudo que aproveitou a hora certa. O Messias estava na hora certa. Começar esse ano colocando o Messias no banco, por si só, já seria algo difícil de compreender. Colocá-lo no banco para escalar um lateral, que eu não quero pegar pesado com o Alex Silva hoje, mas que é um lateral de qualidade já muito duvidosa. E entrar com um lateral como zagueiro e deixando o Messias na reserva foi algo que eu não vou conseguir perdoar. Então essa falha ontem, para mim, foi gritante. No mais, a equipe estava bem montada, a equipe conseguiu jogar com padrão tático, para mim, muito defensivo, mas bem armadinho, e as coisas funcionaram. Mas essa falha, para mim, pegou pesado. Só passando aqui a escalação, então, para quem eventualmente não tenha visto, foi João Ricardo, Alex Silva, Rafael Lima, Renato Juste e o Hernandes, Mateuzinho, Gustavo Blanco, Tony, Gerson Magrão, Auro e Hugo Almeida. O Gerson Magrão, que eu não sei, na escalação que o América soltou, eu não sei se vocês viram, A imprensa sempre solta aquele papel, a fotinho daquele papel que recebe do América, que tem a fotinho com o nome dos jogadores. E agora que eu tô vendo aqui, eu fiquei na dúvida se tinha tido alguma substituição de última hora, mas não, foi só um erro na hora da impressão mesmo. Então é o Gerson Magrão que saiu com o nome do João Ricardo e aí eles corrigiram a caneta. Mas tudo bem. O Renan Oliveira, que diziam que iria estrear, e parece que teve algum problema do coração, ou teve alguma coisa assim? Teve. Eu também não sabia, eu vi uma nota hoje que ele teve uma arritmia e passou por uma cirurgia, mas que já tá bem, já voltou a treinar. Muito bem. Passou por uma cirurgia. Então tá. Deixa eu buscar a notícia aqui que eu dou a informação mais correta, peraí. Ah, muito bem. Eu, tá vendo? Eu tô pegando ritmo ainda, gente. Eu devia ter olhado isso, eu não olhei. Mas tá. Concordo com você, Alisson. Achei isso estranho, sim. O Messias era uma das peças que deveria ficar. Mas o que mais me incomoda é que, assim, talvez o Anderson tenha até tido um motivo real para não escalar o Messias. Sim. Como, por exemplo, a gente viu no início do Messias, quando ele começou a ser escalado, aquele problema que ele vinha tendo com cãibras em tudo quanto era jogo. Sim. Talvez ele tenha comido muito arroz com passas e muita salada com maçã e talvez não estivesse no melhor da sua forma. Apesar de que menino geralmente recupera rápido, né? E ele é novo pra cacete. Mas talvez ele não tivesse o melhor da sua forma, talvez tivesse alguma condição física que impedisse a sua entrada, o seu relacionamento. Mas eu acho que o Messias tem crédito para a torcida para que isso fosse colocado abertamente. Não, o Messias não foi instalado por esta razão. Se, caso esta seja a razão, de que ele não tenha sido escalado por uma opção física e não técnica. Por opção técnica, se deixar de escalar um zagueiro que foi bem para botar um lateral improvisado, de fato não faz o menor sentido. E, enfim, vamos torcer. Teve alguém que comentou no grupo ontem, né? O América iria melhor se o Anderson não inventasse tanto. Talvez o Anderson pudesse deixar de inventar um pouquinho. Já teve gente que eu vi nos grupos de Facebook, não no nosso, mas nos grupos de Facebook aí, dizendo que a Série C tá batendo a porta. Ontem, Independência, uns três atrás de mim, assim que o juiz apitou o final do jogo, o Sérgio estava perto de mim, talvez ele escutou, gritando timinho. Eu falei, gente, não é possível. Eu não ouvi, não. Gritando timinho, eu falei, não é possível. Já tem uns gritando timinho, já tem gente falando que Série C tá batendo a porta, e já tive um outro que eu vi no Facebook também, que tá querendo casar dinheiro, que em cinco rodadas o Givanildo tá de volta. Eu estou colocando... Foi o Brendo? Não foi não. Foi Brendo, não. Eu estou colocando esses exemplos só para responder o comentário do Formiga ali, que perguntou ao Brendo o que era cornetar. Porque o Brendo, no comentário dele, disse que os cornetas mor já começaram, o primeiro jogo, a cornetaiada já começou. Aí o Rony, paulistano da Gema, convive muito ali com a torcida Juventus na Moca, talvez não tenha conceito cornetar em si. Então, mas cornetar é isso, Formiga. Cornetar é o seu, como é que chama? Não tem o super-homem bizarro? Que é aquele que fala as coisas contrárias. Sim. O S do peito dele é o contrário, né? Pra quem acompanha quadrinho, pra quem assistia Super Amigos na década de 80 também, tinha lá o fazia parte lá da Liga do Mal, né? Como é que chamava? Esqueci. Legião do Mal. Então, não tinha o super-homem bizarro? O corneta formiga, ele é o formiga bizarro. É o que faz exatamente o oposto. Enquanto você enaltece, talvez um pouquinho demais, o time da América, o corneta é o contrário. É aquele que critica e carrega a mão na hora de criticar. Então, teve um jogo de um primeiro time que está se formando agora, com 7 alterações e só cara nova e não sei o que, tarará, tarará. Primeiro jogo do time no ano, aí já vem falar que vai cair pra Série C, Givanildo tá voltando, é isso. Isso é aquele que gosta de sofrer por antecedência, né? Exatamente. Não aconteceu nada ainda, o cara já tá sofrendo. Isso, que no nosso convívio aqui, tem o menino corneta que se auto-intitulou corneta, ele assumiu para si o papel e vestiu a carapuça, e ao mesmo tempo nós temos o Ramon também que está ali lutando firme pelo título, está tentando roubar o lugar do Cláudio. Não sei se ele vai conseguir, mas é essa turminha que a gente chama de corneta, cornetar, então é isso, seu Ramon, ó, seu Rony. Ô, tá, Henrique, diga. Eu preciso partir. Em verdade, isso. Eu queria, antes, votar no Colatina e no Bala, para deixar isso aí registrado para vocês. Colatina, para mim, por tudo isso que eu falei da escalação e começar o ano já improvisando, eu vou votar no Anderson Moreira. Esperava uma escalação mais redonda dele, apesar de eu achar que durante a partida ele foi até bem. Quero entender que ele tirou o banco por cansaço, por cansaço de início de temporada. Mas no Brasil ele foi até bem. E para o Bala, para mim tivemos dois destaques em campo. O primeiro deles, o Auro, que foi um lateral que fez a sua função muito bem, marcou muito bem, não fez faltas, chegou na linha de fundo, cruzou, ainda tem que aperfeiçoar, é claro que ainda vai entrosar com o resto. A dupla ele e Mateuzinho pela direita funcionou melhor do que a dupla Magrão e Tony Talibã pela esquerda, e eu acho que isso ainda vai, com o tempo, isso vai melhorando, com o entrosamento isso vai melhorando, mas deu para perceber que é um cara que chega possivelmente para assumir a nossa lateral direita durante o ano inteiro, sem que a gente tenha grandes preocupações com essa posição. Tomara que assim seja. E o outro destaque, o Gustavo Blanco. Esse encheu um pouco mais os olhos ontem, teve uma atuação melhor, foi muito lúcido, é um cara que demonstra muita ciência do que está fazendo, e é raro a gente ver isso em jogadores da América, a gente costuma ver aqueles que abaixam a cabeça e saem que nem louco. Esse ontem mostrou uma lucidez interessante, e numa posição em que a gente está carente desse jogador lúcido. E ele chegou, como tinha três zagueiros ali, ele ainda foi um pouquinho mais à frente, de vez em quando ele chegava na grande área adversária e tal, teve uma atuação muito boa. Eu vou votar nele, a gente tem que torcer muito, porque as recomendações que vêm lá dos torcedores do Bahia são falando que ele machuca bastante, tomara que o menino pegue uma saúdezinha aqui, tomara que o pão de queijo faça ele fortalecer um pouquinho aí, né? Para ele ficar o ano inteiro bem, porque se ficar o ano inteiro bem, é um jogador interessante e numa posição muito interessante, que é a posição de volante, é um equilíbrio do time ali. Então, meus votos são esses. Valeu aí todo mundo que está assistindo, programa hoje com uma audiência bacana, muita participação, e vamos lá, 2017 está aí. Toquem o bar. É isso aí. Vai lá para o seu compromisso. Falou. Aproveite bastante também. Muito bem, só aproveitando aqui então a saída do nosso leitor oficial de comentários, vou puxar aqui o do Thales Costa, que perguntou como é que ficou o público ontem, se a promoção surtiu efeito. O público ontem, Thales, foi de 17,17, não é isso? 1717? Isso. Então, você quer comentar público, Sérgio? Você que fez uma breve pesquisa sobre as estreias do América e seu público. Eu acho que foi um público pequeno, igual tem sido, mas aí eu fui buscar outros anos, né? A mesma situação. Ano passado, nossa estreia também foi na Primeira Liga contra o Figueirense. Também foi numa quinta-feira às 7:30. E no final do mês de janeiro, foi 28 de janeiro. Nós colocamos 2.127 torcedores ano passado. Então já cá nós caímos aí, se você for comparar isso, uns 400 torcedores. No grupo o povo ficou até discutindo, né? A torcida tá minguando e tal. Eu não sei se tem como afirmar isso que a gente acaba discutindo, não. Mas a gente precisa ir olhando isso mesmo, para poder ver ações que a gente pode fazer para crescer. Eu acho que, assim, no frigir dos ovos é aquele negócio mesmo, é título, ter time competitivo e tal, é isso que vai atrair. Muito mais do que um preço do ingresso ou não. Não que isso também não seja importante, né? Tudo e tal. Mas é ruim, né? 1.700 é um pouco pequeno, cara. Poderia ser um pouco melhor. Mas tem sido isso, né? Então... Tem sido. Foi mais ou menos isso no ano passado também e tal. É. Você chegou até a resgatar um 1971 aí, né? É, nós buscamos aqui. Não sei se a informação é certíssima, né? Mas... O resultado vem da fonte confiabilíssima, que é o blog do... Como é que ele chama? Blog do Marcão. Blog do Marcão, né? Então... É, não tenho a mínima ideia de quem é o Marcão, mas ele fez um blog e ele colocou lá as fichas dos jogos do Campeonato Mineiro de 1971. E a estreia do América naquele ano foi contra o Uberaba. Isso. É, 20 de março de 71, contra o Uberaba, um sábado, no Mineirão, eu não sei que horário, mas enfim. É, nós colocamos 3.578 torcedores no Mineirão. É o dobro, mais ou menos, do que nós colocamos esse ano, né? É. Lembrando que nós estávamos em janeiro. Então, metade de Belo Horizonte está em Guarapari, a outra metade está no Rio de Janeiro. Em março, você já tem... A maior parte da população já está ali, de volta à sua rotina normal, né? Um jogo sábado, você tem muito mais liberdade para a pessoa ir do que um jogo numa quinta-feira, num dia de semana, 7 horas da noite. Tem gente que trabalha até 6, 7, mas o tempo de deslocamento, o trânsito de BH, que está uma belezura, não é fácil chegar. Você tem, isso é um empecilho. É claro que se o Ramon estivesse aqui, ele diria que 5% da torcida do América estava no estádio ontem, que o América não tem torcida, e o que nós temos é isso mesmo. E o argumento do Ramon é válido. De fato, sim, a nossa torcida é diminuta e a gente dificilmente vai conseguir manter um público, digamos, que não é grande coisa, mas que seja de 5 mil de média, é um negócio difícil para a gente, para o torcedor americano. É uma pena que seja, mas a realidade é essa. Não acho que a gente deva se contentar, Henrique, com o fato de que proporcionalmente a torcida do América está entre as que mais vai a campo. É, dado o tamanho de sua torcida. Eu acho que isso aí, em campo. Levar esse número aí a ferro e fogo, igual o Ramon coloca, eu acho muito errado. Porque você tem um monte de outras coisas que você tem que levar em consideração. Sim, você nunca vai colocar 100% de uma torcida no estádio. Você tem outros fatores. Essa fórmula para calcular se um time coloca muita torcida no estádio ou não, não é tão simples quanto a porcentagem do total da torcida e o tanto que vai. É mais complicado do que isso. Você tem outros fatores aí, inclusive os econômicos da atual conjuntura do país, que vão facilitar ou não. É, a promoção, que foi a pergunta, no final das contas, a pergunta do Thales foi se a promoção surtiu efeito. Eu acho até difícil medir isso, Thales. Porque é um período em que, sim, você tem muita gente fora de Belo Horizonte. É um horário em que você tem um dificultador, principalmente para quem, vamos dizer assim, para o trabalhador que quer aproveitar mais a promoção, aquele para quem o preço do ingresso tem um peso maior na sua renda e na sua decisão de ir ou não a campo, esse cara é justamente o cara que provavelmente vai estar trabalhando até mais tarde. Então... um jogo esse horário, se fosse um jogo domingo ou sábado até, a gente poderia tentar medir. Para esse jogo, eu acho complicador se conseguir medir se a promoção surtiu efeito ou não. Seguindo para mais um comentário aqui, o Formiga perguntando o que nós achamos do Hugo Almeida, baixa calcanhar para o Matezinhos, elogiado até pelo Sport TV, brigador, faz pivô, mas teve o pé torto na chance que dominou na pequena área. Para mim, basicamente, você resumiu, Formiga. Para um primeiro jogo, acho que ele foi bem, sim. Melhor do que o que a gente tinha no passado. Mais incisivo do que a gente tinha no passado. O pé torto, aí nós temos que descobrir se é pré-temporada, ele está com o pé mais ou menos torto. Se ele não é dos que tem pé muito acertado mesmo. Mas eu gostei da apresentação dele. Acho que foi para uma primeira apresentação, acho que foi uma apresentação ok, digna. Não... foi destaque do jogo, mas foi uma apresentação aceitável, digamos assim. Como reforço, estou feliz por hora. Sérgio, o que você achou? Não, eu gostei mais. Eu não acho que foi só digna, não. Acho que ele foi um dos destaques. Não sei se o destaque, mas eu gostei bastante da atuação dele. Ele se movimentou muito bem, ele se posicionou bem, ele finalizou algumas vezes, ele deu passes bons. Eu acho que assim, se for comparar com o ano passado, a gente melhorou muito. Quer dizer, análise de um jogo só, eu faço análise. É claro que você tem que observar mais, né? Num jogo ele pode ter ido bem, depois ele vai ser uma bosta e tal, não sei. Mas para esse jogo eu gostei bastante dele. É um dos meus destaques, sim. É que comparar com o ano passado eu acho meio covardia. É foda. Acho que a única comparação que nós podemos fazer com o ano passado é o João Ricardo. Então, mas vamos lá, Não, mas eu tenho um jeito melhor de comparar. Eu não vou comparar com o final do ano passado, com o brasileiro do ano passado. Eu vou comparar com o início do campeonato do ano passado. A gente tinha o Vitor Rangel. Tá. Eu gostei dele, tanto quanto eu gostei do Vitor Rangel no início daquele ano. Prometia, é isso que eu quero dizer. Prometia ser um belo atacante que ia ajudar a gente. Acabou não sendo e saiu e tal. E no final a gente ficou até pior sem ele, né? Verdade. O Vitor Rangel não faria isso e tal. Então, para um jogo só, eu gostei mais do que eu esperava, eu acho. Não esperava que fosse de cara já ser. Aliás, dois jogadores me surpreenderam. O Blanco, que para mim, eu falei assim, não, vai chamar um menino da base do Bahia? Puta que pariu, nós estamos fodidos. E ele foi um dos destaques também, concordo com o Alisson. E a maioria do pessoal do grupo também falou e tal. Chamou minha atenção, mas, bom, vamos ver, né? Um jogo é difícil avaliar, né? É difícil. No grupo do WhatsApp, o Alisson convocou e a turma respondeu, cada um dando seu voto para Colatina e para Bala. Vale Colatina. Isso, que não vão contar para a contagem oficial, que é a nossa aqui, galera. Mas é só para a gente movimentar lá e cada um dá o seu palpite também. Mas num apanhado geral, não é fazendo a conta matemática certinho. Eu fiz. Não. Você fez? Maníaco da planilha, ataca novamente. Então vai, então, já que não, você fez. Peraí. Primeiro, eu sei que não vai contar o voto de todo mundo lá, óbvio. Tudo bem. Mas por que eu fiz? Vou te falar por que eu fiz. Porque vocês, no final do ano passado, vocês falaram que o critério de Bala e Colatina vai ser diferente. Vai ser não a quantidade de votos que ele recebeu da gente. Total, vai ser o eleito do dia, né? Não é o eleito do dia? Então as votações do pessoal lá pode ser o que... se der empate, decide-se, alguma coisa assim, entendeu? Muito bem. Então, para quem acompanhou a eleição americana no ano passado, em que o Trump foi eleito, o que nós estamos fazendo é o seguinte. Nós aqui do programa somos o colégio eleitoral. Vocês são o voto popular. Vocês vão dar o voto popular, mas ganha no final da eleição é quem tem mais votos no colégio eleitoral. Correto? Então, é isso aí. Certo. Muito bem. Então tá. Então dá o resultado já que você calculou aí da galera. Conta aí. Bala foi 7 votos pro Gustavo Blanco. Ele foi o mais votado. E Colatina, 5 votos pro Alex Silva, que foi o mais votado. Teve um aqui, eu não vou lembrar o nome dele, deixa eu ver se aparece aqui. Vitor Boaventura. Ô Vitor, você escolhe um só, não pode ser ou não. Ah, não, é. Bala, ele votou ou Auro ou Blanco. E não, Colatina, eu desconsiderei. Pois é, esses votos nós vamos desconsiderar, galera. Tem um aqui. Então tá, esses foram os votos para o Bala. O Alisson já deu dele, qual que é o seu pro Bala, então, Sérgio? O meu Bala vai ser o Magrão. Eu gostei muito do Magrão. Magrão. Eu não vi ninguém elogiando, eu falei, pô, será que eu vi bem? Eu gostei do jogo dele, eu acho que ele tava numa posição horrível, que não valorizava ele, que ele tinha que ficar, ele ficou de lateral mesmo, né? No início do jogo eu achei, ele tá ali pro lado esquerdo, mas ele vai ficar meio de ala, né? Ele vai apoiar ali o Hugo e tal. Depois eu vi que ele ia lá atrás dele, ficou de lateral mesmo. Mas mesmo assim, na minha opinião, ele se destacou. Quando ele voltava, ele conseguia marcar bem. E ele apoiou, ele deu muitos cruzamentos, passes bons e tal. Se o time não foi sensacional, igual eu acho que não foi, três caras eu acho que foram um pouquinho acima, que é o Blanco, o Hugo e o Magrão, mas eu prefiro votar no Magrão. O Blanco, o Hugo e o Magrão. Isso. Ok. O Auro, você não achou essas coisas todas não? Porque a galera votou bastante nele. Não sei se eu não reparei tanto nele, eu achei ele mais normal, não achei que ele destacou tanto. Então, é o meu caso com o Magrão. Eu achei o Magrão normal, não achei que ele fosse candidato à bala do jogo, não. Eu gostei muito do Auro também, como a galera gostou, gostei muito do Blanco também. Tava dividido. Eu achei que você ia me botar aqui no sinuca para decidir entre o Blanco e o Auro. Não esperei que você fosse mandar um Magrão. Eu acho que o Auro, eu gostei muito do Auro na hora que ele subia, mas eu vou voltar no Blanco também, que eu gostei mais da atuação dele. Acho que ele, dentre os que estavam em campo ontem, foi o que se destacou mais, foi o que mais me surpreendeu. Acho que ele jogou muito bem ontem, ele fez muita diferença no time. Então, vai ficar com o Blanco o de hoje. Isso. Tanto no colégio quanto na votação popular. Tá vendo? Às vezes acontece isso, gente. Democracia tem dessas coisas. E agora pro Colatina, você fez o cálculo também? Fiz. Ah. Peraí, deixa eu pegar aqui. Alex Silva foi o mais votado. Foi o mais votado, né? Isso. Eu também achei que tinha caído sobre ele. Teve quem votasse na torcida, eu discordo, não acho que é para tanto. Também não. Teve quem votasse no Anderson, como votou o Alisson. Inclusive, muitos que votaram no Anderson, votaram nele pelo fato de ter colocado o Alex Silva ali, naquela posição, né? Então... Do que se conclui que o problema foi o Alex Silva. Não, então, se você for olhar aqui das votações, né, no grupo, 5 votos para o Alex Silva e 4 votos para o Anderson. Uh-huh. Então, tá tudo concentrado ali. Eu acho que teve gente que justificou o voto no Anderson pelo Tony também, não teve, não? Teve. Acho que teve. Que foi outro que não representou muito bem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou votar antes do Oceano Colatina, senão ficou só eu de voto Minerva aqui. Tá bom. Vai pender para minha vontade. É outra coisa que nós vamos mudar esse ano também, nós vamos variar essa ordem de votação. Beleza. Eu não vou ficar por último sempre, não. Eu vou votar no Tony. 2. E por que eu vou votar no Tony? 2? Então 2. Pronto, o Tony foi o Colatina da rodada. Eu vou votar no Tony. Eu acho que o Alex Silva foi mal. Acho que ele estava mal escalado. Acho que o Messias estaria melhor ali. E acho que o Anderson mereceria um voto de Colatina, como os que mereceu do grupo estão de acordo. Eu vou votar no Tony, porque eu acho que o Tony atrapalhou muito o ataque. Mas eu vou votar muito por uma questão até pessoal. Ano passado eu passei demais a mão na cabeça do Tony, até pedi várias vezes a volta do Tony, e coloquei a ausência do Tony como parte da razão do time não estar se apresentando tão bem como eu acreditava que poderia se apresentar, né? De pelo menos brigar ali para não cair, quem sabe. E por conta das contusões ele não jogou, né? Simplesmente não entrou em campo, ficou afastado muito tempo. E agora ele já teve tempo de se recuperar da lesão, de participar de treinamento e de estar lá. Eu ainda acho que ele é uma voz representativa dentro do grupo. Mas o futebol ontem deixou demais a desejar. E aí, por ter esperado tanto do Tony, né, expectativa alta e a realidade estava longe disso, a atuação do Tony ontem me chamou demais a atenção negativamente. E acho que ele pode ser um problema. Ele pode, se ele continuar desse jeito que ele está, eu acho que ele pode vir a ser um problema. Por mais força que ele possa trazer ao time, quando ele demonstra garra, vontade e o guerreiro que ele é. Então acho que ele está precisando melhorar um pouquinho tecnicamente aí, acertar um pouco mais o passe, ter mais coragem de ir para cima e tentar jogar a bola um pouco mais para frente do que o que ele tem feito aí, porque me decepcionou bastante. Para você então, Sérgio. Então, praticamente a mesma coisa. Ano passado, eu acho que eu votei nele uma ou duas vezes no final ali. Mas em outras vezes que eu não votei nele, eu chamava a atenção que ele estava jogando. Porque o Tony é uma peça central, ele é meio que primordial ali. Ele tá na posição que é o cara que se vai mal, desanda um pouco o time, né? Exato. Não é um lateral que você esquece ali e joga pelo outro lado e tal, não. É muito importante. E ele vem no final, na reta final do ano passado, ele jogou muito mal. Só não se destacou mais negativamente ano passado, porque a gente tinha muito jogador ruim. Então a gente acabava... Tinha os Wellingtons da vida, os outros lá que davam as pichotadas e a gente... Putz, esse cara é uma bosta e tal. E esqueci um pouco do Tony. Ele tem jogado mal faz muito tempo. E ontem foi mais uma... Não é um jogar mal de errar passe e dar o gol. Não é aquelas coisas bizarras assim. Mas é o que eu falei. Ele é uma peça muito importante ali. Que se não funciona bem, o time não rende bem. Então, eu voto nele. É isso aí. Só voltando aqui, ó. Já puxando aqui do ano passado. Só a título de curiosidade. Deixa eu ver como é que foi aqui. Ele teve 2 votos no jogo do dia 6 do 11. Aí vai saber qual que é o jogo do dia 6 do 11. Mas ele teve 2 votos. Foram 2 jogos. O jogo anterior ao jogo do Flamengo. Que decretou nosso rebaixamento. Eu não vou lembrar que jogo que era esse, não. Eu posso buscar aqui, né? Não. Mas aí é só pra gente puxar aqui, só pra lembrar. Não preocupa com isso, não. Pra gente não estender demais. Então tá, temos o Bala e o Colatina dessa primeira rodada, o Gustavo Blanco como Bala e o Tony como o Colatina. Próximo jogo do América, é o jogo do vai e volta, vai para que dia? É segunda, não é segunda, domingo de novo, e o jogo ficou, ao que parece, no domingo. Agora não dá para mudar mais não, não é possível. Pelo amor de Deus, né? Não tem nem mais tempo para isso. O jogo domingo, deixa eu olhar o horário certinho. 19h30. Famoso 7h30 da noite. O que quer dizer que o programa vai ser na segunda-feira. O próximo programa a respeito desse jogo vai ser na segunda, já que 7h30 da noite já fica tarde demais. O jogo vai acabar 9h30, fica meio tarde para a gente entrar. Então, até segunda ordem, gente. O jogo, o programa é segunda-feira, tá? Se por acaso alguém animar e quiser entrar ao vivo ali no segundo tempo, aí a gente muda e avisa vocês antes pelo Facebook, pelo grupo do WhatsApp, etc e tal. Mas a princípio vai ficar na segunda-feira, 8 horas da noite, que é o nosso horário para padrão. Hoje foi às 19, fora do nosso horário das 20, porque o Alisson tinha compromisso, o Corneto já não podia participar, o Ramon também estava complicado, então para ter mais gente, a gente subiu o horário para as 19, mas o nosso padrão vai ser sempre às 8 horas, como a gente vinha fazendo para o Campeonato Mineiro, por enquanto, que a maioria dos jogos vai ser no final de semana e na quarta-feira. Aí nós vamos fazer esse programa no domingo, provavelmente, ou na segunda no máximo, e durante a semana deve ser ali na quinta-feira. Certo? Voltamos aí para 2017. Daqui a pouco esse programa está no feed, para quem acompanha pelo MP3, vai estar lá no blog. Vai estar no blog também o regulamento certinho do nosso bolão. Quem quiser participar do bolão, lembre-se, vai direto para o Facebook agora, pede para entrar no grupo, manda o número lá, a gente coloca no grupo, aquela coisa toda. Os palpites serão pelo grupo, já tem jogo na próxima rodada. No próximo domingo, já vai estar pontuando para o bolão do Campeonato Mineiro. A gente vai, nesse meio aí, vai ter os jogos de Flamengo e Grêmio, e eventualmente mais algum, caso o América se classifique na Primeira Liga, mas os jogos da Primeira Liga não contam para o bolão. A gente até faz um bolão informal, cada um dá seu palpite lá no grupo, mas os que contam para o bolão mesmo são os jogos do Campeonato Mineiro, assim como no segundo semestre ampliado, né, que começa em maio, os jogos da Série B é que serão os que vão valer pro bolão. Dois comentários aqui finais. Deixa eu ver, o Thales Maciel, queria a opinião de vocês sobre o Renan Ribeiro. Será que vai conseguir jogar esse ano? Ah, então, eu busquei aqui, ó, só pra... É aquilo mesmo que eu falei, ele teve uma arritmia cardíaca, uhum, e foi submetido a uma pequena cirurgia, mas já tá liberado pra jogar, quer dizer, pro treinador botar ele para treinar e julgar ou não, né? Uhum. Já tá bom. Muito bem. Eu só acredito que o Thales tenha confundido com o Renan Oliveira, né? Ou ele é Ribeiro? Ah, não. Eu achei que ele tava falando do Renan Oliveira. Não, o Renan Ribeiro veio? Não, né? Não, é o Renan Oliveira. Eu achei que ele tava Oliveira. Falando do Renan Oliveira. Não, ele deve estar falando do Renan Oliveira. É, deve. Renan Ribeiro é o de São Paulo, não é? Ainda é o São Paulo, é isso? Acho que sim. É. Eu tô sem saber, gente, porque nas duas últimas semanas eu tava longe, eu não vi notícia nenhuma. Mas enfim, o Renan Ribeiro não veio, viu, Thales? E o Ian tá perguntando, o América tem potencial para ter uma torcida bem maior que hoje, se as diretorias tivessem investido lá atrás? Talvez. O Thales já corrigiu aqui, é Renan Oliveira mesmo. Ô, Iago, de fato, muito possivelmente, se tivesse investido lá atrás, isso teria sido... Hoje a situação seria outra. Mas eu acho que não era uma coisa que fazia parte do não só da diretoria americana, mas do mundo do futebol como um todo, essa coisa de se pensar o clube enquanto uma empresa, se pensar no marketing do clube... Década de 80, que eu me lembre, mesmo 90, você não fazia isso. Né? Você botava o time para jogar em campo e, de acordo com o resultado, a sua torcida crescia ou diminuía. Pensando aqui, por exemplo, a torcida de São Paulo teve um grande crescimento na década de 90 por conta dos títulos mundiais. Que aí parece até que saiu uma notícia da FIFA hoje aí, que a FIFA só reconhece título a partir de 2000. Do Interclubes. Mas isso eu ainda tenho que ler a notícia direito, mas isso é história para outro programa. É provavelmente só provocação para a torcida de São Paulo. Que eu me lembre, o São Paulo não tinha uma grande estratégia de marketing e tal que fez a sua torcida crescer. Ela cresceu pelo time que o São Paulo Sim. conseguiu montar, pelos investimentos que foram feitos em futebol e pelos resultados conquistados dentro de campo e pelo futebol. Essa é a impressão que eu tenho. Então, não é uma coisa que eu acho que dá pra gente pegar nas diretorias passadas de não terem feito isso. Isso no Brasil, pelo menos, não era pensado. Você não tinha essa coisa. É. Entendeu? Apresentação do jogador do jeito que ela é feita, e aí a vinda do jogador acaba se atrelando a novos patrocinadores e tal, e é feita aquela festa, e já bota a camisa na vitrine, né? Igual a vinda do quem que o Corinthians contratou agora, gente? Eu esqueci. Eu tava longe, era o... E a Yaturê, não, quem que é? Não, esqueci, enfim. Vai jogar contra o Anelka, né? Quando o Anelka chega na Atlética, ele chega lá no Corinthians. Essa coisa, cara, que aí já teve a loja do Corinthians, já botou o nome na camisa, estampou. Loja de clube, não, é isso, o Drogba. Essa coisa mesmo de loja de clube, você não tinha isso. Não era comum você ter uma loja de marca do clube. Eu lembro que quando a América, talvez na sede você tivesse, e lembro que a América, a primeira que eu me lembro do América foi aquela América Mania, dentro do Independência, quando a América estava sendo patrocinada pelo Excel, e isso é 97 já, né? Uhum. Fora isso, talvez tivesse uma lojinha na sede do clube, mas igual você tem hoje, o Flamengo, igual eu comentei, o Flamengo tem loja aqui, os times todos do Rio tem loja aqui em Brasília e tem uma rede de franquia de loja espalhada pelo Brasil inteiro, esses clubes são de torcidas muito grandes, né? Sim. O Atlético tem loja em BH e não sei quantos bairros, isso não existia antigamente. Você tinha outra loja, Fulaninho Esportes, lá no bairro da Serra. O cara tinha vários artigos esportivos, inclusive as camisas dos times, como você tem hoje ainda, né? Mas era aquilo que você comprava camisa antigamente, era nessas lojas. Centauro. Centauro da Vida, essas coisas. Não tinha loja de clube. Então isso não era trabalhado antes, o Iago. Então acho que não dá pra cobrar a galera por isso, não. Isso é uma coisa mais nova, mais recente. Pelo menos no futebol brasileiro. Rony Flanks falou, inclusive com Palinho e Ronaldo Luiz. Não sei do que você tá falando, mano. Mas é com o Paulinho e Ronaldo Luiz, é isso. Ah, camisa do América, outra do Formiga. Camisa do América até 97 era raríssima. Never Sports vendia com escudo silcado ao aí. Inverso. Não, era isso mesmo. Não, é exatamente. Você não tinha isso antes. A minha primeira camisa oficial do América foi a de 97. E eu não comprei ela eu ganhei. Apesar de que eu me lembre que ela era vendida lá naquele América Mania da Independência, se eu não estou enganado, mas a minha eu ganhei lá no América quando eu fui lá para fazer uma reunião para a gente fazer o primeiro site oficial do América. Mas era raro. Antes disso, minhas camisas do América era tudo... pirata. Não era nem pirata, porque era o que tinha. Eu me lembro. Que camisa pirata você tinha na época. Eu lembro que a minha camisa 10, quem costurou o número nas costas foi minha avó. Sou mais... Nessa época aí, 92, 93, alguma coisa assim, eu pedi minha mãe um meião do América. Jogava pelada na rua ali, né, não sei o que tal. Ela, sei lá onde é que ela arrumou também, arrumou um escudo do América e costurou no meião verde. Exato, e eu jogava com o meião, ela. Eu tinha uma camisa que era assim também, era... Minha avó costurou o escudo no peito, na cabeça toda verde. Minha avó costurou o escudo no peito e duas tiras de pano branco lá, cortou o número 0, cortou o número 1, costurou atrás lá. E era isso, não tinha muito naquela época. O Iago comentou de novo. Tô falando cheando em mais finais. Chegando, imagino, né? Chegando em mais finais, batendo de frente com a dupla. Mas isso eu acho que todo time tentou fazer. E ó, na boa, década de 90 nós até chegamos em várias finais. Assim, o América ficou muito tempo sem conquistar título até 93, mas o América dava umas briscadas na final, chegava mais perto. Os jogos eram mais acirrados, sabe? A distância de renda dos times não era tão grande igual é hoje, né? A diferença que o dinheiro fazia no futebol, ela não era tão grande. E aí, não sei. Eu acho que foi mais o jejum é que prejudicou, de fato. E não falo nem o jejum de 71 a 93. Eu acho que até o anterior, nem 57 a 71. A impressão que eu tenho aí, talvez algum historiador... Marinho Monteiro, cadê você? Tem um estudo melhor aí para apresentar pra gente. Tem uma ideia mais próxima do Real, do que de fato fez essa debandada da torcida do América para a torcida do Cruzeiro. Se não do próprio torcedor, mas das gerações que foram surgindo, nascendo, né? Eu acho que foi mais ali naquele período em que o América, entre o Deca e a conquista do próximo título, que o América vai ficar primeiro batendo, dando murro em ponta de faca contra o profissionalismo. Mas que era uma coisa meio utópica, assim, né? Meio filosófica, de que não vamos ganhar dinheiro com futebol, a gente quer brincar, né? É um hobby, uma brincadeira. Ficou muito, né? Era um pensamento da época, né? O América se recusou, mas assim, ele manteve uma estrutura e botou time em campo disputando contra os profissionais, mas como sendo esse baluarte de que não, somos contra o profissionalismo, mas estamos aqui julgando o campeonato que tem. O outro, que era Enea, campeão lá em São Paulo, que era o Clube Atlético Paulistano, que eu saiba, eles simplesmente tiraram o time de campo. E pararam de jogar. O Adolfo está falando aqui que o América perdeu a torcida a partir do Mineirão. Mineirão 65. Aí tem que buscar aí os jogos passados para ver essa como é que é essa queda da torcida, viu, o Adolfo? Porque na minha impressão era até anterior a isso. Era mais nessa década de 40 e 50 em que o América teria perdido mais essa torcida. Não, talvez ela tenha ficado. Diga. Não, de tudo que eu já li, na década de 40 e 50, ainda era chamado de clássico das multidões América Atlético, né? Eu acho que... Eu não sei se isso tá tão atrelado a título naquela época, porque hoje em dia eu acho que tá muito atrelado a título. cada vez que você não ganha, né, não faz um time competitivo e chega na final e ganha um título e tal, você vai minguando. Mas não sei se naquela época essa tão forte assim, porque tudo que eu já li bate um pouco com o Esquador falou. O América até a década de 50, 40, 50 ali, era o grande rival do Atlético, o clássico das multidões. A partir do Mineirão é que o Cruzeiro meio que passou isso. Uhum. É, eu, talvez, aí eu fico na dúvida, não sei. É porque eu tô pensando aqui, o que seria o clássico das multidões lá no Alameda? Ah, bom, é verdade. Outras épocas, outros parâmetros, né? É, porque é um estádio para 15 mil pessoas. Então, de toda razão. 7.500 para cada lado, você tem o clássico das multidões. É, tem razão. E no Mineirão, se você bota 7.500 para um lado, você não tem ninguém. É verdade. Né? É verdade. Então, eu não sei. Tá aí, vamos botar isso para a pauta. Quem sabe no futuro a gente estuda isso um pouquinho melhor e debate isso com mais calma. Né? Nós já estamos estourando aqui 1h15 de programa. Isso. Eu não vou encher o saco de vocês mais, não. É, vamos encerrar aqui o Decadentes número 53. O nosso retorno vai ser um final morno, como foi o jogo de ontem, né? No 0x0. Corneta, eu não vou dar mensagem de ficante, porque eu acho que a primeira de 2017 precisa ser do Corneta. Eu espero que ele esteja no próximo programa participando, que ele prepare alguma coisa. Vou avisá-lo de que ele deve preparar alguma coisa. E claro, sempre que isso acontece, ele sente a pressão e não consegue nada. Mas eu vou avisá-lo mesmo assim. O Corneta, para quem não viu, no Facebook dele, lá no pessoal dele mesmo, do Claudio Sávio, ele postou um trechinho de uma matéria que foi ao ar com ele, do sensacional, pelo Esporte Interativo. Porque, para quem não sabe, ele é colecionador de camisas, principalmente camisas americanas. E daí ele conta a história de como é que ele virou também, além das camisas do América, um grande colecionador de camisas de árbitros e bandeirinhas e afins. E aí foram fazer entrevista com ele a respeito dessa coleção de camisas de árbitros. Parece que esse trechinho já está disponível na internet aí, mas a matéria completa vai ao ar no sábado, 10 horas da manhã. Sábado da manhã, né? Eu não sei se é sábado ou domingo, agora eu tô confundindo, mas enfim, tem um programa aí no Esporte Interativo amanhã, eu acho que é amanhã, sábado, 10 horas da manhã, vai ter a matéria com cornetinha lá, vocês prestigiem também, o rapaz que tá lá todo bonitinho, vestido amarelo e dando cartão para todo mundo, certo? A primeira mensagem de ficante do ano vai ser dele, nós vamos ficar só com o tchau mesmo, a gente volta então a princípio, segunda-feira, 8 horas da noite. Seu boa noite, Sérgio. Boa noite, galera, muito bom estar de volta aí. Valeu, galera, estamos de volta, vamos em busca do Bi, quiçá invicto, tal qual em 17, difícil é, não é impossível, e vamos buscar esse bicampeonato, vamos celebrar também o título, os 60 anos do título de 57, esse ano então são 100 anos do bicampeonato que deu origem ao Deca, e 60 anos do título de 57. Salvo engano, foi invicto também, não foi, não? Ah, não 57? Sei. Não sei. Estou com a impressão. Acho que não. Não. Acho que só 71 que foi invicto, né? 71, não? Acho que eu estou confundindo. Bom, não sei. Comentem aí. E quem quiser participar do bolão, fala com a gente, vamos entrar lá no grupo do WhatsApp. Beleza, galera? E só para lembrar mais uma vez, no grupo do WhatsApp a gente dá o canal lá de... Quando que vai começar a valer as apostas? Vai ser já amanhã ou no domingo? Pode deixar comigo. A certeza é que as de domingo vão estar valendo. Talvez antecipe amanhã, mas o certo mesmo é de domingo. Ah, e outra coisa que a gente não comentou, mas é óbvio, né, galera? Então você tem até uma hora antes do jogo para dar o palpite. É uma hora do que o WhatsApp registrar como envio da mensagem. Então programe-se para não mandar em cima da hora. Ah, não, mas eu mandei 10 horas da manhã, mas eu estava no sítio e lá o sinal é ruim e o WhatsApp não enviou. Falei, que pena, não estivesse no sítio. Infelizmente, é o que vai rolar, galera. Então programe-se para mandar com um pouquinho mais de antecedência e tal, parar, aí a gente poder acertar tudo direitinho. Mas eu acho que nós não vamos ter problema com isso, não. Estejam preparados e vamos em busca dessa belíssima camisa. Ah, é claro que nós, decadentes, também vamos dar palpites, mas também é óbvio que nós não estamos concorrendo ao prêmio. Então vocês fiquem tranquilos, eu vou estar encabeçando todas as listas durante o bolão. com minhas notas perfeitas, os meus acertos incontestáveis, mas isso é só pro forma. O segundo colocado é quem vai levar a camiseta. Beleza? Valeu, galera. Obrigadão. Segundona, a gente tá de volta. Ficamos aqui. Um abraço e até mais. Falou.